Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você pensasse um pouco por que é que você está aqui nessa noite. Em busca do que você veio aqui nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Somente a Tua paz excede todas as coisas na nossa vida. O Senhor é o único que pode nos tomar em Teus braços e nos conduzir, Senhor, acima dos nossos problemas, acima de nossas lutas. O Senhor é aquele que literalmente nos carrega no Seu colo, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor Jesus, que muitas vezes o Senhor permite que andemos também, Senhor, por nossas próprias pernas, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor Jesus, de muitas vezes sentir o gosto da terra, Senhor. Nós precisamos muitas vezes, Senhor, escalar os montes, Senhor. Precisamos ralar, Senhor, nossos joelhos. Precisamos disso, Senhor, porque é isso que nos torna homens e mulheres, Senhor. É isso que nos transforma, Senhor, em homens e mulheres segundo o Teu coração. Por isso, Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele em quem cremos. Nós invocamos o Teu Espírito neste lugar. Que o Espírito Santo neste lugar seja livre e venha trazer nessa noite nas nossas vidas aquilo que somente o Senhor pode. Oh, Jesus. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, no capítulo 28. Vocês vão abrir três textos. Primeiro, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o versículo 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16, versículos, desculpa, 18 em diante. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora eu quero que vocês abram o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Versículo 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 e 18. Diz assim: Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E agora eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Versículo versículo 4 e o versículo 8. O versículo 4 diz assim: Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. E no versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos bater palmas aí para as top models da Gólgota. Lá atrás, lá no quiosque, escondidinha, lá está nossa irmã amada, Rose, que está se recuperando da lesão lá no retiro. Vamos aplaudi-la por estar aqui. Amém? Amém? Vamos lá, então. A gente, quando a gente lê esses textos, falando de poder, falando de sinais, falando de milagres, falando de discipulado, falando de tantas coisas, né, que envolvem o reino de Deus, nós sempre temos uma péssima mania, como humanos, de compartimentar o cristianismo, né? A gente sempre está compartimentando ele em partes que nos interessam, e principalmente aquelas partes que talvez exijam um pouco mais de renúncia, e da nossa parte, a gente acaba sempre deixando um pouco de lado. Então, apesar de que eu creio de que cada um foi chamado para algo, eu creio também naquilo que Paulo fala, que todos nós devemos buscar os melhores dons. Ou seja, se nós devemos buscar, isso denota que alguns dons só são recebidos quando a gente se propõe a buscar. Eles não são necessariamente algo que a conversão traz sobre a tua vida, e isto, né, de maneira comum, isso flui de você. Alguns dons, eu creio que a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, o teu ministério e o teu chamado já se encaminha para a direção daquilo que Deus projetou para a sua vida. Mas há algumas coisas no reino de Deus que, se eu e você não nos propusermos a buscar, de fato, talvez nunca acontecerá. Então, quando a gente está lendo Jesus falando da autoridade que foi dada a ele, e, portanto, foi dada a mim e a você, e Jesus fala assim: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que que isso incomoda na minha vida? O que que isso gera na minha vida quando eu me deparo com essa palavra, né? Isso daí é uma coisa que a gente, na hora que escuta ele, a gente já pensa, sei lá, em Reinhard Bonnke, em Billy Graham, em um ministério de evangelismo da comunidade, alguma coisa assim, né? E eu não sei por que a igreja, na história, ela esqueceu um pouco da sua tarefa principal nesse mundo. A principal tarefa minha e tua nesse mundo, diante dos seres humanos, é o anúncio do evangelho. Aí as formas que isso vai ser, né, realizado, essa tarefa, vai depender muito daquilo que você tiver a ousadia de fazê-lo. Eu conheci uma menina, eu não conheci ela pessoalmente, mas eu ouvi falar dela, que ela ficou paralítica, então ela tinha um desejo muito forte de pregar o evangelho. Como ela não podia sair de casa, né, para ir nas ruas pregar o evangelho, ela começou a usar uma estratégia de entrar em sites de amizades e contactar essas pessoas e conseguir o e-mail dessas pessoas. E a moral da história é que hoje ela evangeliza milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas através de e-mails, né? Vai mesmo e prega o evangelho e faz o apelo, e muita gente tem tido um encontro com o Senhor Jesus através dessa ferramenta poderosa, né? Que ela simplesmente, ela ouve, de alguma forma, Jesus falando, ide, e esse ide incomoda ela. Eu não sei, acho que desde o início da minha conversão, toda vez que eu ouvia essa mensagem do Evangelho, isso queimava aqui dentro. Esse ide, ele tem perdido um pouco o propósito dentro da igreja, porque a igreja, ela necessariamente, ela tem vivido o vinde. Mas o ide, muito pouco, tem ocorrido dentro da vida da igreja de uma forma rotineira. A gente faz umas, a gente cria uma atmosfera, uma estratégia, formas de atrair pessoas para o nosso meio. Né? E isso faz parte do vinde. Então, a gente vai lá, vinde. Né? Então, venha. Mas o ide é algo que tem morrido um pouco na minha vida e na vida da igreja. Né? Poucos têm abraçado, literalmente, esse ministério, essa responsabilidade de pregar o evangelho para todos. Toda criatura que está por aí. Então, Jesus ele começa a falar também de uma outra coisa também que tem que acompanhar necessariamente a vida e o meu e o teu ministério. É algo chamado prodígio, é algo chamado milagre, é algo chamado sinal. Quando a gente lê o Evangelho, a gente sempre vai tentar pegar essa parte do Evangelho e a gente vai deixar ela um pouco de lado. Por que vocês acham que a gente faz isso? O que denota, quando a gente está falando de milagre, de cura, de expulsar demônios, de tratar com essas questões da espiritualidade, mais no que diz respeito às áreas do sobrenatural, né? Por que vocês acham que, quando chega nesse quesito na minha vida e na tua vida, isso, de alguma forma, ela é rapidinho, ela é deixado de lado? O que vocês acham? Oi? Medo. Pode ser medo. Por que medo? Não, primeiro medo, o ignorante. Estou perguntando o medo. Por que medo, Bob? Oi, tudo bom? Porque para você mexer com essas questões, você tem que sair da zona de conforto que você tem, porque você tem que buscar mais esse lado. E é um desconhecido, uma parada que, né, vai mexer com essas questões de demônios. Medo. Você não gosta disso? Tem medo? Eu vou falar sobre algumas coisas que nos roubam disso. Isso eu não estou falando que vocês estão nisso, mas eu estou dizendo que todos nós estamos, de alguma forma, inseridos nisso. Nesse medo, né? Não apenas medo, mas tem outras coisas que estão ligadas a isso. Como eu fui criado numa igreja histórica, extremamente tradicional, né? As questões do Espírito Santo sempre foram tratadas de uma forma bem teóricas mesmo, né? O Espírito Santo, dentro da igreja a qual eu me criei, ele era algo, biblicamente falando, teologicamente falando, crido, aceito, né? Mas, quando se tratava de praticidade disso, pouco se via nesse quesito de manifestação. Uma das coisas que Jesus chega e ele fala para todos os discípulos dele, ele fala assim, olha, vão para Jerusalém, e vocês aguardem lá. Vocês aguardem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que isso? Antes de eu falar das minhas e das tuas complicações, por que isso? Por que, Dani? Por que Jesus pediu? Comeu banana? Por que vocês acham? Vocês perceberam que a gente pega e, quando a gente está falando de ministério, No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a praticidade disso é uma total autossuficiência de Deus. Deus está lá, mas na praticidade disso, na verdade, o meu ministério, ele não depende de Deus como deveria depender. Ele não deveria depender, né, tanto de mim como tem dependido. Vamos orar primeiro, gente. Eu estou sentindo de novo a mesma coisa que eu senti domingo passado. Não sei o que está acontecendo, mas tem algo se levantando contra essa igreja, e eu não sei se vocês têm discernido isso. Eu quero orar de novo. Deus, se até aqui, Senhor, nós temos falhado para contigo, Senhor, e na praticidade da nossa vida, Senhor, nós temos vivido, Deus, um ministério de autossuficiência, Senhor, onde nós estamos falando o tempo todo, na nossa vida, que nós não dependemos de ti, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, nessa noite, pedir perdão por isso, Senhor. Pedir perdão diante do Senhor e te dizer, Senhor, que nós reconhecemos, diante de Satanás e do inferno, que nós não somos nada sem o Senhor. Que o nosso ministério não é nada, que essa igreja não é nada, que todos que estão aqui sem o Senhor não são nada. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Por isso, como autoridade do Senhor neste lugar, eu quero ordenar agora, em nome de Jesus, que todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, eu ordeno que saia deste lugar agora, em nome de Jesus. Toda a voz do diabo que está aqui para tirar a nossa mente do foco que é o Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que você saia deste lugar para a glória do Senhor Jesus. Eu ordeno agora. Satanás, você não é bem-vindo neste lugar. Você é expulso deste lugar em nome de Jesus. Amém? De modo geral, o que acontece é que eu e você, nós não estamos dispostos, de alguma forma, a ter esse revestimento de poder. Esse revestimento de poder na minha vida e na tua vida, ele é de alguma maneira, ele é incômodo para mim e para você. Porque aquilo que o Bob falou, ele tem que me tirar da zona de conforto. Porque para que eu seja revestido de poder, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha vida é uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, pouco poder, pouca coisa eu verei na minha vida e no meu ministério acontecer. Isso é uma coisa que eu e você, nós temos que ser lúcidos e bem práticos nessa questão. Se eu quero que a minha vida seja uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e que realmente essa minha vida, ela cause algum tipo de impacto lá fora no mundo, sem oração, eu estou vivendo uma mentira na minha vida e uma contradição por excelência. E a pergunta que Jesus tem para mim e para você, ele fala assim, o que que eu e você vamos fazer com essa ordenança dele, com essa promessa dele? Essa promessa dele, apenas alguns poucos vivenciarão, ou eu e você estamos dispostos mesmo a abraçar isso em nome de Jesus para o resto da nossa vida? Ou eu e você estamos dispostos a, até o fim dos nossos dias, o dia que nós tivermos que encarar a morte de frente, eu vou olhar para trás e vou ver que a minha vida foi uma vida infrutífera, por uma simples razão, eu não orei. A vida de oração, a vida de busca desse Deus, ela denota algo acima de qualquer coisa. O que vocês acham? Primeira coisa é dependência. Então, se eu não dependo de Deus, né, se não é Deus o motor que empurra o meu ministério, a minha vida, o meu casamento, a minha paternidade, a minha filiação, se não é Deus que está empurrando isso e manifestando de alguma forma o reino dele aqui nesse mundo, né, como é que eu vou fazer isso por mim mesmo? Né? Como é que eu vou um dia orar por alguém e algo acontecer se a minha vida é vazia de Deus? Se a minha vida é vazia do Espírito Santo de Deus? Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa como? O que é a primeira coisa que ele faz quando ele se propõe a, de uma vez, dar início ao seu ministério? Ele vai para um deserto. E ele começa a orar. E ele começa a buscar a Deus. Ele fica 40 dias em jejum e oração, orando e buscando a Deus. Quando ele está revestido da presença de Deus, quando ele está cheio de Deus, ele sai, e durante 3 anos do seu ministério, esse homem aprontou o que vocês estão vendo hoje aí. Você está aqui porque Jesus, a primeira coisa que ele fez na sua vida foi renunciar tudo. Eu acho que essa desculpa que nós damos muitas vezes de que orar pelos outros e não ver, muitas vezes, uma manifestação do milagre de Deus, a gente fala assim, né? Ah, Deus não quis. Eu creio que realmente, né, talvez, eu vou tomar muito cuidado com aquilo que eu vou falar, porque eu posso estar falando uma coisa que não é verdade. Então, eu vou falar com cuidado, porque tem que falar as coisas com equilíbrio, né? Essa conversa que muitas vezes nós utilizamos de dizer Deus não quis, eu acho que é uma baita de uma desculpa que nós criamos para nos esconder, literalmente, né, da nossa falta de oração, da nossa falta de busca, da nossa falta de revestimento de poder na vida, na nossa vida. Eu não estou dizendo que toda oração que eu e você fazemos, nesse sentido, Deus é necessariamente obrigado a responder e realizar o milagre. Mas uma coisa que sempre me vem à mente é que a maior parte do tempo, quando eu vou orar pelas pessoas, eu não vejo muitas coisas acontecendo, é porque o problema já vem lá de trás. Já vem lá. É quando eu acordo todos os dias e eu literalmente não dou a mínima para Deus. Eu acordo, vou viver a minha vida. Esse também é um outro fator que vai sempre impedir o Espírito Santo de me usar de uma maneira poderosa. É quando as minhas prioridades não são as prioridades do reino. É quando as minhas prioridades, elas implicam em projetar a vida lá no secular, né? Às vezes eu me preocupo quando estou conversando com pessoas que estão fazendo uma faculdade e o projeto dela, em nenhum momento, tem espaço para Deus. Eu não sou contra você estudar para fazer uma faculdade, você ser um profissional na área que Deus ou você projetou e tem sonhos para fazer. Mas eu creio que toda a profissão nesse mundo, que seja decente, óbvio, né, que esteja debaixo da graça de Deus, né, que agora, essa semana, eu recebi um vídeo que foi bem legal. Uma nova profissão, ladrão. O cara falou, não, a minha profissão é roubar. Eu não gosto de trabalhar. Se me soltar, vou roubar de novo. E é eu que dou emprego para todo mundo aqui, ó. Entendeu? Se eu não existisse, não existia polícia, não existia juiz, não existia advogado, né? Eu que dou emprego. Aí o cara perguntou para ele assim, mas me diga uma coisa, e aqueles caras lá que você rouba, né, como é que fica? Não, esses são mais pecadores que eu ainda. Porque se Deus deixa que eu roube eles, é porque eles estão devendo mais ainda para Deus, né? Então, olha, virei fã do cara, viu? Eu nunca vi uma linha de lógica, filosofia tão enraizada assim, cara, né? Gostei da, né? Então, a primeira coisa é que nós não estamos dispostos de verdade a sermos cheios de Deus. Porque aquilo que a gente quer, a gente vai atrás, a gente busca. Nós não somos porque nós não queremos. E se nós não queremos, significa que isso que está sendo colocado para que eu e você desenvolva na vida, está sendo ignorado. E aí eu temo pela minha vida, e temo pela tua vida, temo pela minha história nesse mundo e por aquilo que a gente tem plantado nessa vida. Uma outra coisa também que está ligada ao porquê que eu não sou uma pessoa cheia de Deus e muitas vezes o milagre não está sendo manifestado na minha vida é porque eu não tenho paciência para esperar no Senhor. Jesus vai e fala assim, vocês ficam lá, vocês sentem lá e vocês aguardem lá até vocês serem revestidos. Não façam nada. Porque uma coisa que eu e você, a gente não entendeu ainda, é que não somos, de alguma forma, aqueles que fazemos, de fato, o sobrenatural acontecer na vida das pessoas. Uma vez um evangelista estava num elevador e tinha um pastor conversando com um ateu. E ele começou a discutir com o cara e falar, olha, Jesus ama a tua vida, tá? E o cara não começou, e daí eles começaram a falar sobre filosofia. Não, porque filosoficamente falando isso, e cientificamente falando, e toda aquela discussão em torno de ciência, em torno de filosofia, né? E o evangelista não aguentou aquela conversa, ele parou, falou assim, olha, para. Posso falar uma coisa para você? Se dirigiu ao ateu. Queria dizer uma única coisa para você, cara. Eu não entendo nada do que ele está falando. Para mim isso tudo é grego, mas vou dizer uma coisa para você. Jesus Cristo morreu numa cruz por você. E se você não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você irá para o inferno. Aquele homem caiu de joelhos no chão, em prantos, convencido pelo Espírito Santo de Deus. Por que que um convenceu e o outro não? Eu estava num retiro da igreja presbiteriana, 5 pastores em cima de um menino possesso. 5 pastores em cima de um menino possesso, orando, e nada acontecia. Já tinha até apelado até para porrada. Falei, você sai, nós vamos descer o braço em você. Não tinha jeito, não tinha conversa. De repente, lá de dentro do salão onde nós estávamos reunidos, sai uma missionária desse tamanho aqui. Não vou citar nomes. Desse tamanho aqui. Sai lá de dentro. Impõe a mão sobre aquele menino e fala. Na hora que antes disso, o possesso já olha para ela assim, ah, eu te conheço. Eu sei quem você é. Aquela mulher impõe as mãos sobre ele e fala assim, eu sei que você me conhece. Então, portanto, em nome de Jesus, saia. E aquele menino foi libertado naquela hora. Por que que 5 pastores não conseguiram libertar aquele menino e uma missionária que saiu lá de dentro conseguiu fazer o prodígio? Vocês acham que foi ela? Porque eram 5 homens, Rose? Legal, né? Uma mulher vale por 5, é isso? Vocês acham que foi ela? Vocês acham que foi ela que fez alguma coisa ali? Vocês acham que aquele evangelista que estava naquele elevador foi ele que fez alguma coisa? O pastor Wildenberg, pai da fé, pai na fé da Kátia, praticamente, foi o homem que levou a Kátia a Cristo. Num retiro, ele me contou uma experiência que ele ficou 40 dias, 40 ou 30, não lembro se foi 30 ou se foi 40, sei que foi um bocado de dia, em jejum e orando. Quando ele saiu desse período de oração, em que ele realmente ficou recluso, ele não teve acesso com a vida secular, ele ficou recluso mesmo e se voltou unicamente para uma vida de oração e de comer da palavra. Quando esse homem saiu dessa reclusão e começou a andar nas ruas, ele me contou uma experiência, falou assim, Pipe, aquele dia que eu saí, o primeiro dia que eu saí na rua, eu saía e caía gente possessa para tudo que é lado. Eu não sei quantas pessoas eu orei e expulsei demônios naquele dia. Foi ele? Quando a gente lê na Bíblia lá que Moisés entrava no tabernáculo, e toda vez que ele saía do tabernáculo, ele tinha que colocar um véu na cara, porque a presença de Deus na vida dele era tamanha que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, e as pessoas ficavam com medo porque ele parecia um fantasma. Vocês acham que Moisés apertava o botãozinho, ligava uma lâmpada dentro dele assim e... Eu não sei, porque quando a gente está tratando dessas coisas, sempre vai denotar que isso tem alguma coisa a ver com pentecostalismo, né? E quando as pessoas me perguntam assim, Pipo, você é pentecostal? Eu falo, não. Você é um cara tradicional? Também não. Você é neopentecostal, então? Não. Também não. Você é crente? Depende. Você é evangélico? É católico? Só tem esses dois? Tem espírita? Não, espírita não. Então, sou evangélico. Isso não tem nada a ver com questões que a gente pega, né? Como eu falei, a gente pega o cristianismo e a gente compartimenta ele, né? Isso não tem nada a ver com viver, de alguma forma, um pentecostalismo na vida. Mas tem a ver unicamente com isso aqui. Ó. Com uma promessa que Deus deu para mim e para você. Talvez todo esse meu discurso nessa noite vai resultar em absolutamente nada. Talvez para a minha vida isso não vai resultar em nada. Talvez na vida de muitos aqui, ou talvez de todos, isso aqui não vai resultar em nada. Mas talvez nessa noite, um de vocês possa sair daqui, nessa noite, disposto, em nome de Jesus, a pagar o preço que for necessário para ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Porque se eu e você não formos cheios do Espírito Santo, nós seremos como árvores secas passando por esse mundo. Às vezes eu não estou ganhando a minha família porque minha vida é um vazio de Deus. Talvez eu não esteja ganhando meus amigos no trabalho porque eu sou uma pessoa vazia de Deus. Porque eu tenho a pretensão de pensar de que eu nunca oro na minha vida e eu acho que Deus de alguma forma vai me usar. Não sei quanto a vocês, mas eu estou cansado disso na minha vida. Não sei quanto a vocês, mas um dos meus maiores medos é chegar diante de Deus e não ter nada para apresentar para Ele. É a única coisa que Deus pede de mim e de você. A única coisa que Ele pede. É que se permita ser cheio dele. Deus não está dizendo assim, vai e faça. Ele está dizendo, seja cheio. Porque o fazer é uma consequência. Talvez seja a hora da gente parar de fazer as coisas para Deus, porque não está resultando em nada. Né? Você traz as pessoas para Cristo e as pessoas morrem, são abortadas. Eu oro pelas pessoas, nada acontece. Meu ministério não tem frutos. O meu casamento, a minha vida não muda. A minha família não muda. Por quê? Chama a Benson quando a banda Disciple deu o relatório dela a respeito da turnê que eles tinham feito em 2006, se não me engano. 50 conversões por shows. Aí eu olho para a minha banda assim, né? Qual é a desculpa que eu dou? Para que a mesma coisa não esteja acontecendo. O David falou uma coisa interessante, e eu acho que isso tem sido, acho não, há uma certeza absoluta que esse tem sido o grande trunfo do No Longer Music, durante as tours que tem feito, as conversões que têm acontecido. Uma das coisas interessantes que acontece na pré-tour do No Longer Music é que eles se desvinculam de qualquer tipo de programação que rouba eles de estar na presença de Deus, orando e buscando. Então, durante toda a tour, não se toca em bebida alcoólica de nenhuma espécie, não se assiste televisão, nenhum canal, nada. E durante um mês, a vida da banda é orar e ensaiar. Orar e ensaiar, orar e ensaiar. A gente marca um ensaio do teatro, a gente ensaia 2 horas e ora 5 minutos. A gente marca um ensaio do Ministério de Louvor, a gente ensaia 2 horas e ora 1 minuto. A gente vem para o culto, a gente quer ver que Deus faça alguma coisa aqui. Chega todo mundo, né? Alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Mas a gente em nenhum momento orou durante a semana pelo culto. A gente não orou pelo Ministério de Louvor. Nós não oramos pela liderança. Nós não oramos pela manifestação do milagre de Deus aqui dentro. E eu creio em nome de Jesus que se você começar de fato a buscar a Deus, e quando você adentrar naqueles portões, você adentrar cheio do Espírito Santo, esse lugar será inundado da presença de Deus de uma maneira tão grande que talvez nunca foi visto em Curitiba os milagres que Deus operará no nosso meio. Mas se eu e você não orarmos, tudo isso daqui é mero discurso. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero te desafiar, pedir para o Queijo vir aqui na frente. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, que você nessa noite, eu quero que você pense primeiramente a respeito disso, como está a sua vida. Como está a sua vida? Diante disso que nós tratamos nessa noite. Quanto tempo você tem orado por dia? Eu poderia perguntar para todos aqui nessa noite, quantos têm certeza da salvação? E eu sei que talvez todos levantariam suas mãos e diriam, eu tenho certeza disso. Agora, se a mesma pergunta fosse direcionada a quantos aqui estão cheios do Espírito Santo, quantos poderiam levantar as mãos aqui nessa noite? Então, se você está cansado de ver uma vida cristã vazia de Deus, vazia de propósito, de oração, se você está cansado de não ver nada acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, se você quer fazer um compromisso com Deus nessa noite, de dizer para Ele, Senhor, até aqui a minha vida, Senhor, foi uma vida, Senhor, de fuga, de viver um compromisso, uma vida cheia do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus, que eu quero ser cheio de Ti. Eu quero que você saia do seu lugar e você se coloque aqui na frente de joelhos diante do Senhor. Amém? Saia de onde você estiver e vem aqui, que nós queremos orar por você. Sim. Primeira coisa que eu quero que você comece a falar para Deus é que você comece a pedir perdão para Ele em nome de Jesus. Fale para Ele, Senhor Jesus, me perdoe, Senhor. Me perdoe porque eu não tenho Te buscado como deveria, Senhor. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho vivido ser uma vida medíocre diante do Senhor. Me perdoe, Senhor, porque as pessoas não têm Te visto na minha vida, Senhor.